tempo e o tempo vai nos trazendo emoções, e o que foi não volta mais, e do muito que restou só ficou recordações. Tudo então mudou. Essa vida é mesmo assim. O passado já passou, a saudade é o que restou, que ficou dentro de mim. É quando eu me lembro do passado eu fico triste, quando vejo que daquilo muito pouco ainda existe o amor. Já não se vê brilhar nos corações. É quanta saudade do meu tempo de criança. Eu tinha tudo e não sabia que eu tinha esperança. E restou, são todas essas conclusões. E o tempo vai nos trazendo emoções, e o que foi não volta mais, e do muito que restou só ficou recordações. São lembranças do que foi. Hoje tudo então mudou, essa vida é mesmo assim. O que passa já passou, a saudade é o que restou, que ficou dentro de mim. Ah, quando eu me lembro do passado eu fico triste, quando vejo que daquilo muito pouco ainda existe o amor. Não se vê brilhar nos corações. Há quanta saudade do meu tempo de criança. Eu tinha tudo e não sabia que eu tinha esperança. O que restou são todas essas ilusões. E o que restou são todas essas. E o que restou são todas essas. E o que restou são todas essas conclusões.